Bravo bei der 3-1, solo 2, livre, direito, chame solo 1, 1-2, decimal 9. Direito 2-1, solo, chame 3-1-9. 5-6-7-2-9, autorizado Salvador para Guarulhos, via Pesulo 1-6, nível 360, decola pistão 1-0, primeira curva direita, saída da Euleda após bridge, em bridge intercepta o Pesulo 1-6, transponder 5-1-7-4, controle 1-2-0, decimal 8. F-729, cotejamento correto, já pode frontar, puxa, senão. 5, obrigado. Quebec, prossiga. F-632, visual com Boeing da Gol na longa final. Afirmativo. Quase pouso mesmo, está autorizado a alinhar e manter a pistão, 0. Após a passagem do Boeing na final, alinha e mantém, né, 390. Salvador, gol 1072, sinal estabilizado ILS, baixado e travado a visão. 1072, tráfego avistado, continue a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste 1017. 1017. Fala Salvador, bom dia, o Xaner 6311, dando ataque do em Alfa Traveleco. Oxana 6311, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, ele reporte antes da Juliette, 6311. Fala, Tran 3663, gate 8 para o posicionamento. Tran 3663, autorizado por Xana, reporte para táxi. Reportando para o táxi, Tran 3663. Fala, Salvador, bom dia, Tran 3859 com a Juliette, autorização Curitiba. Tran 3859, fala que é o número 2 para a Copa Band. American 9-0-Bonnet-1-4, contact Salvador, approach control, frequency 1-0-8. 20.8, American 9-0-1-4. Good. Voo 0-7-2, copiou, Tony. Negativo. Livre pouso na pista 0, vento 0, 70 graus, 1-2-9, voo 0-7-2. Livre pouso 0-7-2. Monte Cross, climb and maintain flight level 370, Puka departure. Departure 370 and American 980. We would like to request 150 as the final, please. 15. Okay, sir. Stand by. I'll coordinate, okay? Okay, thank you. Responde 0161, controle 120, decimal 8. 5345, call now Recife Center frequencies 125, decimal 1. If unable, 133, decimal 25. Good day, sir. Okay, we keep down 125 and decimal 1 in the backup. 1-0-7-2, no solo de no meio, livre direito, chame solo, 1-2-1-9. 3-3-0-4 da TAP, pro táxi, 1-7-7 a bordo, autonomia 4 horas 15 minutos, alternando cantina. 090 graus, 099, livre decolagem, pista 1-0. Livre decolagem, 1-0-63, 1-2, iniciar. Já, 1-1-8-9-5, 1-0-9-7, 3-3-0-4. Volta, 3-6-6-3, 1-2-3 a bordo, 0-3-45, autonomia, está na Galeão para o parque. Autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 1-8-9-5, altímetro 1-0-7. Parte 1, Índia Alfa, uma torre, no ponto de espera, 1-0, o táxi de Mene. Reach. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes da taxa Juliette. Alfa, Juliette. Xanai 6311, após passagem 22320 da TAM, autorizado ingresso no site principal para o gate 1-0. Pois é, mas da TAM, ingresso no site principal, gate 1-0, Xanai 6311, mudou. Mais visuais, 506, reporte próximo ao cockpit, gastão ao cockpit. Controle, bom dia, Oceania 6312, decolou, vai livrando agora 1800, quando possível, Aracaju. 6312, bom dia, contato no radar, subo a nível 350, justamente mantém o perfil da saída, aguarde 6312. 350, mantendo o perfil, 6312. 8. Tempo de espera. Sorocaba pode prosseguir conforme rota do plano. Decola da pista 1-0 com curva à direita no perfil da saída Arbor Transição Elefa Transponder 5157 e o controle Salvador 120-8 da 3859. Então 3859, contingimento correto, depois de pronto para puxa essa lá. Portará. American Airlines 980, call now receive center frequency 125.45, if unable 126.85, have a nice flight, sir. Okay, thank you, 2545, good morning. 1072, autorizado ingresso ao site principal, via Juliette, para o gate 01. No 605, decolado aos 20, chame controle 1208. 208, bom dia. Controle Salvador, 1605. 605, bom dia, contato radar, só 360, saída dela. 360, nada é, 1605. Saída para sequenciamento, tráfego 20 milhas à sua frente, também prossegue para Recife, porém o tráfego vai no 150, o 77 da American Airlines, vai com a grau speed menor, sensor de pressão mantém o perfil da saída, ok? Sim, Matheus, vai manter o perfil aqui, 3-1-2. É o nome da companhia, a linha mantém que observa o outro. Hilton Mike Quebec, aguarde um instante para táxi. Hilton Mike Quebec, hoje estou no 07, já posto o ponto de espera da taxi hoje. Temos dois a bordo, mapeado grave, reporte farol Japão. Mike, é cuidado. Decolado 3304, decolado aos 22, chame controle 120 decimal 8. 3304, contato radar Sul 360, saída Argo 3304. Para 360, saída Arbor, 3304. Eu também quero ver aqui a torre. Visual com aeronave para pouso 17, entrada no 50. Após o pouso meio autorizado, ingresso no 17, a porta alinhada e pronto. 25 decimal 45, alterno 126 decimal 85, bom voo. 1245, 2085, obrigado, bom dia. Altimetro 1017. Alfa Juno e Alfa, ponto de espera 3095, frequência 224. Outro Mike Max está aguardando a liberação da pista. No portão 09, puxa back, acionamento. 3859, autorizado, puxa, acionar, reporte para ataque. Reportar 3859. Cliente, braço que Luiz, que agora tem autorização para ingresso no 17. Tomar Quebec, vento 1-00, grau 089, dividido pelo lado de 17. Então, 3663, regulado 25, chame controle 20, decimal 8. 08, 3663. Voo 605, chame o centro Recife, 125, decimal 1, no alterno, 133, decimal 25, bom voo. 25, 1, bom dia. Controle. Bom dia, contato radar, só 340, saída da EL. Da EL, acendeu 340, tá 3663. Mike Quebec, decolado aos 2,5, chame controle no 20, decimal 8. 208, Quebec. O voo no 888 após o estado está autorizado completar o ILS X-Ray da 10, certo? Autorizado, a 2000 pés, ajuste 1017, autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, no 888. Voo no 888, autorizado a final do ILS X-Ray, ajustado no 017, voo no 888. Controle de Salvador, para Matango, Victor Mike Quebec, decolou, não se escuta. Victor Mike Quebec, 1000 pés, corredor axé, reporte farol da barra. Pés axé, reporte farol da barra, Victor Mike Quebec. Salvador, 9982, passa 180 para o município. 982, acione identificação, desça ao 050, vigilância, chegada maré. Desça ao 050, mais 982, tá bom. 00 graus, 129. Fica atento ao trânsito no corredor, Axé. Mike é cruel. Decolado 229, chame controle 1209, bom voo. Chama controle 1208, obrigado, bom trabalho. Obrigada. Tá 3304, chama Recife 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8, bom, corrige. 128, decimal 8, a secundária 135, decimal 3, bom voo. 3521, bom dia, contato radar, suba 180, sai da árvore. 180, perto da árvore. Você tira as restrições de altitude, senhor? Livre, 5221. Obrigado. No perto da árvore, sem restrições de altitude, obrigado. 5221, direita na proa de árvore. Da presente, voa direto na direita pro de água. 3522 anda trip. Obrigado, senhor. Mono 888, estabilizado o localizador cabeceiro do zero. 888, chame torre 118, decimal 95, bom voo. Mono 888, 118.95, obrigado, bom serviço. Salvador, muito bom dia, voo 1888. 1888, bom dia. O ajuste 107, continua aproximação, reporte baixado e travado. 1888, já está baixado, travado, visual. 1888. 190 é 1110 graus, 13 nós. Livre pouso, pista 101888. 1888, livre pouso, cabeceiro no zero. Que é que o Delta reporte do farol de Itapuã? Ilha November Lanterna 13325, bom voo. Boa esquerda, transponder 0171 no controle 120.8. Altímetro, correção, transponder 0171. Frequência livre para coordenação própria, bom voo até o regresso. Sob isso, estimado Vitor Mike Quebec. De novembro, Alfa, confirme pessoas a bordo. Manu, estou guardando. Índia November Alpha, altímetro 1097 para acionamento e táxi, chame Torre 1-18-95. Condições de cruzar o 1-0-2-8 na retaguarda do mesmo? Ah, sim, mantinha. Vento 1-1-0 graus, 0 graus, reposta na final da 1-7. O Gol 1-8-8-8 reinforma um tráfego no setor sul, um helicóptero a 500 pés no farol de Itapuã não irá interferir nessa aproximação. 8-8-8, gente. Salvador, bom dia, o TAN 3859, seu ponto de espera pronto. TAN 3859, visual com Boeing da Gol na curta final, 1-0. Afirma, tio. Pode pouso mesmo, ali mantém cabeceira 1-0. Pode zero na da Gol, ali mantém 1-0, TAN 3859. Bem, tá, depois era de atividade no ILS, 1-9-8. LF1, com coordenação com controle. Pra separado, a aeronave decolou. A sua frente, como é que você está aí? Eleva 1. Poderia confirmar 3859 autorizado a Niara e manter? Autorizado a Niara e manter o TAN 3859, a sua saída é Elefa, com curva à esquerda. Saída Elefa com curva esquerda, senhoria. Afirmo o TAN 3859. Senhoria, então 3859 vai ter que manter posição. Sim, a gente mantém a posição. Reporte pronto. 1-8-8-8 no solo, aos 35, nível direito, chame solo, 1-2-1-9. Direito 2-1-9, irmão. 8-8-8. Centro Delta, passo para a final da 1-7, com a alta de baixo trama. Centro Delta, segundo estado, livre pouso, pista 1-7, o vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, 1-7, tá ok. E autorizado táxi, venha Alfa Juliette para o gate 06 do Pátio 1. Alfa Juliette, gate 06. Novembro Alfa, reporte para táxi. Autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 0-8-0 graus, 1-0 mais, sua saída é Elefa com primeira curva à esquerda, o TAN 3859. Autorizado a alinhar e decolar da pista. 10, saída Leto 3859. Salvador, 86729, 2 agora para o Liberty Flamengo. Mais 6729, autorizado para estacionar, reposto para táxi. Nosso táxi. No 888, informação de tráfego, um Boeing 737 da Web realizará o push próximo à interseção de Juliet. É, excelente, ah, contato radar, passando a posição, Conde, uma centena, vou ir na proa de Pelo, aguardando a chegada, bom, ferro de descida. Ah, vou na proa de Pelo. Torre, autorizado decolagem do 3859? Autorizado decolagem. Iniciando, 3859. China 6250, bom dia, sem identificação, desça a 3 mil pés, sem restrições, na proa de Itap, ajuste de altímetro no 097. Descendo 3 mil pés, sem restrições, e 17 proa de Itap. China 6250, obrigado. Controle Salvador, bom dia, tá 3859, decolou, é Lefa, vai curvar à esquerda. Só 360, tem restrições, esquerda, na proa de Alessa, 3859. 3859, esquerda, 360, proa de Alessa. Estabilizado na final elétrica, 982 da Gol, passando em teste. Bom dia, chame Toy 1895 com pouso. 1895, ligado. 82 da Gol, passo externo, baixado e travado. 1982, vento 100 graus, 079 livre, pouso pista 10. Confirma, 90, Gol 982, 1017, confirma. 1017, Gol 982. Sessão 95, altímetro 1097. Então, por ponto 7, 6729, boa. Salvador, bom dia, LMS 729, passa o ponto de 0, 0. LMS 729, está com o ponto de 0.